Olá, seja bem-vindo ao podcast do Join Game. Nosso papo é sobre games, em especial games cooperativos. Eu sou o Bruno, estou aqui reunido com o Fabrício. E aí, galera, beleza? Vamos lá. Vamos lá. E com o André. Beleza, galera, como é que tá? Mais uma semaninha começando, mais um pod aí. Para começar o nosso papo, gurizada, para a gente se entender melhor, eu quero que a gente entre em um consenso do que é um game cooperativo. São games que eles se colocam duas, três, quatro pessoas ou mais para fazer o mesmo objetivo. Então são games que eles não têm tanta competitividade, são games mais amigáveis, assim, para conseguir o objetivo final. Cara, eu acho que cooperativo, todo jogo com mais de uma pessoa que não envolva desafiar um ao outro, ele se torna cooperativo. O pessoal, às vezes, não se enquadra no termo do jogo, um CS, um LoL, um Dota, por serem jogos competitivos e o foco da competição é maior, mas ele não deixa de ser um jogo cooperativo. Mas eu acho que o que a gente tenta colocar como termo aqui, até para o pessoal que curte essa ideia do jogo, é ser um jogo cooperativo leve, em que tu vai juntar os teus amigos com pessoas e tu não vai ter estresse ou tu vai querer competir com outras pessoas, talvez. Para mim, se o jogo é cooperativo, um CS da vida, o cara fica de cara quando... em outras palavras, fica puto quando alguém te dá um HS, mas ele não deixa de ser um jogo cooperativo com o teu time. E quando vocês estão só o teu time lutando ou desafiando a máquina, a inteligência, enfim, o jogo, parece que aquilo se torna mais saudável, talvez, ou menos estressante, depende do contexto. Basicamente é isso. Acho que todo gamer, e até os não gamers, não tão gamers, conhecem a ideia de jogar um co-op. É basicamente aquele jogo que tu... junta um amigo ou mais um amigo e formam uma equipe, formam uma dupla, uma equipe para vencer o objetivo do jogo, seja ele o gênero que for, pode ser a corrida, pode ser luta, né, aventura, RPG, né, qualquer gênero que seja, qualquer, esporte. Até esporte pode ser, sei lá, tu pega um FIFA, um PES, um FIFA e tu, né, muito joguei PES com meus amigos, os dois, né? Eu mais um amigo, mais dois amigos, cada um era um dos jogadores, eu era atacante, o outro era defesa, né? E aí a gente ia fazendo, participava dos campeonatos lá do jogo, era uma maneira da gente estar cooperando e, né, decidindo as estratégias do time. Tinha todo um trabalho ali de estar conversando para tentar alcançar aquele objetivo. Então o jogo cooperativo é isso, apesar de existir dentro dos jogos competitivos, como o André falou aí, né, um Counter-Strike, um Battlefield, tem os times, né, então mesmo que tu esteja competindo, jogando contra outro time, tu tá cooperando com o teu time, né, existe esse elemento cooperativo. Tu tá dependendo de alguém para te ajudar, precisa do teu time para funcionar. Claro que os jogos cooperativos, na essência, não são esses assim, competitivos, não são os assim. PVPs, assim, não são considerados, talvez pro mercado, como jogos cooperativos em si, né, os cooperativos são aqueles que tu enfrenta a inteligência artificial, o computador, a máquina, né, que tu tem que zerar o jogo, né, zerar o jogo com teu amigo, assim, o que saiu há pouco aí, esse a Way Out, é ele mesmo, que é todo, né, uma história, toda cooperativa, tu e um amigo e tal, inclusive local, né, não é nem online, tem online, mas eles recomendam jogar local ali, pra tu sentar com teu amigo do lado, né, fazer aquela coisa social do que o jogo cooperativo pode trazer. Fazer um couch co-op, né? Que chamam, que seria o co-op de sofá, né? O que eu dou bem mais valor para um couch co-op do que um só co-op, às vezes. O aspecto social é muito maior, né? É, porque tu tá interagindo ali, né? Pessoalmente, né? É, então... Co-op, isso aí. Melhor gênero para mim, né? Uhum. Jogar com os pra amigos nós não tem... Aqui, né? Não... Nós aqui, vocês vão nos conhecer no Join Game... por trazer bastante esse gênero co-op. Então, desde do co-op, assim, mais, que nem o Fabrício falou, essa parte mais amigável, assim, de enfrentar o IA, até o co-op um pouco mais PVP. O IA? O que é o IA? O IA. Como assim o IA? O IA é o rapaz, o senhor IA. O IA. Aquele cara ali, o IA, vamos enfrentar ele. A inteligência artificial. Inteligência artificial, é a máquina. Então, reforçando, então, quando a gente comentar de co-op... Claro, vocês já devem saber, mas para quem não sabe, quando a gente comentar co-op, a gente está se referindo a games cooperativos. Games que tem essa mecânica de ajuda mútua, né? vale ressaltar, o pessoal deve estar pensando também, né, que tem agora alguns jogos que são cooperativos, e aí é o time, na verdade, mas o inimigo é um outro player, às vezes 4 contra 1, 5 contra 1. Ah, é verdade. Então, ele é um jogo cooperativo, mas mesmo assim, acho que para aumentar a dificuldade, até para que às vezes, agora que tu falou do IA, às vezes o IA ele não tá muito... não é muito bom, agora conforme ele vai evoluindo, ou às vezes ele é muito difícil, às vezes tem a ideia de transformar o IA em algo que seja mais fluido para a tua dificuldade, então às vezes eles acrescentaram, agora me faltou o nome de alguns jogos, a gente pode citar aí, vocês são mais pró nisso, em que façam esses 4 contra 1, então fica mais interessante tu saber que tu tem uma coisa que possa te surpreender como inimigo. E tua equipe vai estar ali sempre junto, entendeu? Às vezes tu até vai colocar um cara que tu nem conhece pra jogar contra vocês. Só que, infelizmente, pode ter aquela situação que é um pouco ruim, que eu acho que todo jogo co-op evita isso, de ter o alpha player, né? O cara lá é muito bom e sempre fode vocês tudo e não fica legal. Mas aí que faz o trabalho ser mais em equipe, né? Me vem agora na cabeça o jogo Evolve. Isso. Se alguém conhece... Sinal, tá tendo os servers isso. Desligados... Estão desativando, tão né? Tão bom que foi. Não deu muito certo. É por isso que eu comentei ele. Vamos desativar o server que não curtiram muito. Mas fora ele, tem vários outros. Tem o... Assim, que tem essa mecânica. Um recente aí, que agora tava free to play ali na Steam. Não sei se tá indo Raiders of the Broken Planet, que é um jogo em terceira pessoa. Tiroteio, cover, né? Cover, shooter cover. Que se esconde, atira. Que também, assim, é 4 players... E um quinto elemento ali pra incomodar, pra atrapalhar. Mas são alguns poucos ainda, não ser. Não é um gênero, né? Um tipo de game que você consagrou ainda, não. Tá encontrando o seu público aí. Vocês que são Dark Soul maníacos aí, eu tô me chamando pra essa. Tu mesmo me comentou que a gente pode fazer um co-op, mas alguém pode entrar. Se eu abrir pra co-op, eu vou abrir pra PVP. Dark Souls é faz isso com maestria, eu concordo. É diferente, assim, nenhum outro jogo que não seja da série Souls conseguiu fazer dessa forma, assim, que entrar um elemento, né, pra atrapalhar ali, o cara vira um inimigo no jogo, né, ele entra no meio dos monstros do jogo e tem que te atrapalhar e, né, isso aí o Dark Souls faz bem, né, até hoje. A vantagem de colocar um player pra te atrapalhar é que ele vai ser muito mais inteligente do que um IA, né, um senhor IA. É verdade. Fica melhor a jogada, assim, o verso. E aproveitando esse gancho, é sobre jogos que são single player. Quando tu vai virar, assim, tu chama o teu amigo e fica do teu lado ali junto, e vocês vão conversando e vão discutindo. E esse jogo single player poderia ser considerado também um pezinho no co-op, por tu ter essa interação com alguém, por mais que não tenha um player na jogada ali no... Mas aí depende muito, às vezes o que acontece? A gente vai gostar do jogo pela mecânica dele, pela jogabilidade dele, e... aquele jogo single player te chama atenção por isso, mas aí a pessoa do lado também tá prestando atenção contigo, ele tem que ter uma história junto, ela tem que estar envolvida de alguma forma, não só comandando a ação, às vezes participando da história, te dando dobra pra cá, vai pra lá, não, vai devagar pra abrir a porta, por que que tu não vai por aqui, é aquele co-op single, eu chamo de co-op single talvez, que às vezes tu tá com vontade de tá participando do desenvolvimento daquele jogo, mas não necessariamente tá com o controle da situação, ou seja, o controle na mão literalmente, entendeu? Um jogo que eu penso que pode cair um pouco nisso, o que me vem à cabeça, mas tem vários nesse sentido, seria esses jogos de por turno. Me vem na cabeça o XCOM, que é um jogo muito legal, que é pra um, mas se tu colocasse um outro player jogando contigo, tu ia dividindo o controle e a vez de cada um jogar, daria pra dividir tranquilo, assim, cada um com o seu personagem. E poderia acabar virando um co-op, mesmo sem ser co-op, mesmo single player. Às vezes não precisa nem passar o controle, né? Porque às vezes só, não, faz aqui, faz ali, faz ali. Nos fóruns do XCOM, tem muita gente pedindo que exista, que os desenvolvedores façam um modo cooperativo, e muita gente defende dessa forma, dizendo, mas pra que precisa de um cooperativo se o jogo já tem uma fórmula que tu pode jogar cooperativo com quem tu quiser, como tu quiser, né? Até a distância, se alguém ficar ali no vídeo contigo, ou, né, olhando um stream e dizendo, ah, faz isso, faz aquilo, entendeu? Claro, com certas limitações, mas dá pra fazer, né? Se for local, melhor, mas... Tem jogos, né, que dá pra fazer isso. Aí tu abre pra qualquer coisa, né, se tu, dá pra tu fazer, tu transformar em cooperativo praticamente qualquer jogo, né. Essa experiência é tem legal. Tem uns que eu noto que fica mais fácil, né, de ter essa transformação. Por exemplo, aqueles jogos que tem que ter muito leitura ou muito, assim, opinião pessoal, não sei. Talvez pois fique então mais difícil de tu... De tu que seja mais denso, assim, fica mais difícil de tu colocar um... É, uma experiência mais... É como se... Eu diria, vou fazer uma comparação, mas tem jogos que a experiência é quase como tu estar lendo um livro, né? Então, tu não tem como ler um livro em cooperativo com alguém. Cada um tem um ritmo de leitura, interpretação. Se o jogo tem muito interpretação de texto, tem que ler muito, investigar muito, ele for muito, assim, pausado, talvez pode até funcionar. Mas acredito que não vai ser tão fácil. Assim, eu não imagino... Não sei, vou dar um Witcher 3, por exemplo, que tem muito diálogo. Não é dos que mais tem, né? Não é dos que mais tem diálogo dos RPGs, mas é um bom exemplo, assim, bem famoso. Ele tem bastante diálogo, tem bastante escolha de, né, do que tu vai dizer, o que tu vai deixar de dizer. Tem, se tu quisesse entrar de cabeça na lore do jogo, na história do jogo, tem muita coisa pra ler também, material pra ler dentro do jogo. Muita opinião, assim, do que quer fazer, né? Eu quero conversar com o fulano, quero ir fazer tal coisa, eu quero... É, ele funcionaria, mas é um pouquinho mais... Eu não sei se eu conseguiria jogar. Eu vou dizer um prão e um contra disso daí. A parte da leitura eu acho que realmente complica. Tem gente que lê muito rápido, tem gente que lê devagar, só que às vezes depende o quão imerso tu tá no jogo. Quando tu tá bem imerso, tu tende a ler mais devagar porque tu não quer perder nenhum detalhe. Então, se as duas pessoas estão junto, tu não te importa em ler mais devagar pra poder acompanhar. Mas tem dois lados. Eu vou dar um exemplo de um jogo, por exemplo, do Life is Strange, que é um jogo que tu tem que tomar decisões. Então, às vezes, tu quer tomar uma decisão, mas quando tu tá jogando co-op, tem a parte boa que tu vai gerar o debate com a pessoa que tá jogando contigo. Não, vamos por esse lado. Aí, tipo, é legal porque tu já cria mais um vínculo social com a pessoa que tu vai debater. E, às vezes, tu quer realmente tomar as ações baseadas nas tuas decisões. Então, tu vai ter o lado bom e o lado ruim de tu dividir a mesma história. Mas o que eu acho mais interessante é que, beleza, só o fato de tu ter outra pessoa do lado para debater um caminho, uma opinião, uma ação, já gera essa comunicação que a gente está cada vez perdendo mais, né, com a parte humanizada do game, né? É, mas no caso ali do Life is Strange... Ele tem uma pegada assim mais filme, né? Então ele acaba não sendo assim tão denso assim de textos. Não, mas, eu digo na parte assim, tu vai ter que ler, às vezes, claro, tem diálogo, mas a parte da leitura eu já tinha comentado primeiramente, que é essa questão de tu ajustar a velocidade. Mas inclusive, por exemplo, tu vai pegar um jogo mais RPG em que tu leia o texto, tu vai ter que tomar decisões também. E aí tu vai debater com essa pessoa as decisões que tu vai tomar. Às vezes tu vai querer matar, às vezes tu não vai querer matar, às vezes tu vai querer pra esquerda, tu vai querer pra direita, e vocês vão ter que chegar num consenso, que isso é bacana se os dois estão realmente imersos no jogo, né? É, teria que ter essa imersão, assim, bem grande. Talvez o difícil seria colocar os dois na mesma imersão, né? É, porque tem aquele cara que é sempre o acompanhante do co-op, né? O cara tá... É o co-op acompanhante, por exemplo. O cara tá lá jogando The Witcher, por exemplo. O cara tá fazendo... Ah, e aí, como é que tá? Não, tô bem, tô matando o cara. Bah, ponto, vai agora. Ah, eu vou aqui, vou matar outro carinha ali. O que que tu faz? Tá, beleza. Enquanto isso, o cara tá só te acompanhando a jogar. Tem esse cara, que também é legal. Ele gosta de estar junto com o jogo, mas ele não toma decisões, conhece a história contigo e tudo, mas também não palpita muito. Tem jogos mais tranquilos, assim, de fazer esse co-op que eu vejo, que são os jogos versus. Eu lembro nós três virando lá o Injustice 2, que é uma maneira que a gente achou de colocar uma cooperação ali, porque nós todos estávamos enfrentando a história, né, fazendo a história, e uma maneira bem simples e fácil, assim, que é só passando controle em cada luta. O modo história dos jogos versus, quando tem, né, é bem fácil fazer, cada um joga uma luta. Eu jogava com meus amigos na época do Play 2, os Dragon Ball Tenkaichi, né, que tivemos no Play 2, foram três, eu acho, e a gente virava as madrugadas jogando, zerando, assim, né, cada luta era um. Inclusive, no Dragon Ball Tenkaichi, as lutas eram vários personagens numa luta só. Por exemplo, no meio da luta tu pode se trocar do Goku pro Piccolo, ou do Piccolo pro, sei lá, pro... Ah, verdade. Pro Vegeta, e então cada um assumia o papel de um, né? Ah, então, daí quando eu apanhava com o Goku, ele caía fora, passava o controle pro outro lá, tá, agora é tua vez, né? O próprio Dragon Ball FighterZ tem isso, né? Tag Team, né? Cada 3 contra 3, dá pra fazer isso aí. E se eu não me engano, até dá pra manter outro controle, né? Ou precisa ser o mesmo? Ah, não me lembro, no Play 2. Acho que era o mesmo. Achei que ser o mesmo, sim. Eu tive uma experiência que eu tinha facilidade de acessos a fliperama, no caso, né? Não vem ao caso como, mas eu podia jogar fliperama a hora que queria. Então, de tanto tu enjoar jogar contra, no caso, contra outra pessoa, a gente não tinha muito o que fazer. Ah, vamos fazer o seguinte, King of Fighters, por exemplo, que mais se jogava, tinha todos, toda a geração, toda a época de 90 até 2002, mais ou menos, 97, 98, 99, 2002. O que, que a gente vai fazer? Tá, vamos fazer assim, ó, vamos escolher o trio da história ou um trio aleatório e vai cada um uma luta. Daí era via quem ganhava mais lutas seguidas, mas mantinha-se o co-op, era jogando contra a máquina também às vezes. Muitas noites não tinha o que fazer. Chega um ponto que tu enjoa de jogar contra a pessoa ou contra os amigos e começa a jogar. Vamos ver como é que a gente se sai com esse trio aqui e todo mundo. E assim foi indo. Põe um desafio novo, né? É, chega uma hora inventa. Que fica só um lutando contra o outro, não tem muita. Não apresenta muita novidade, ainda mais no jogo. E pensando agora em jogos single players, aquele jogo single player que tu jogou e que foi muito foda, assim, que tu curtiu muito, mas que faltou um detalhe: ser cooperativo. O que vem na mente, assim? Pra mim, diretamente. Vi um jogo que eu adorava, adoro até hoje, e que eu pensava assim, bah, podia colocar só um outro player ali junto que ia ficar nota 1000, que é o Red Dead Revolver. Play 2? Tem algum... pra Play 2. E até o Redemption também, pra Play 3, né? Que também é um jogo, assim, na minha opinião, um dos melhores jogos da Rockstar. E que se botasse um co-op... pra fazer a história, ia ser mais foda ainda. Na época do Play 2 seria Split Screen, nesse caso. Split Screen, tela dividida. É, ou Split Screen ou a tela na mesma tela, né? O que é mais complicado tecnicamente. É que eu lembro que, vou te dar um exemplo, naquela época, eu não sei se foi Perfect Dark do 64 ou algum outro jogo, Winback, algum desses jogos que tinha que ter o cartuchinho lá pra poder jogar pra dois. E, pô, era uma revolução, né, cara? Expansion Pack do Nintendo 64. Era uma revolução, sabe? Melhor. Tipo, tu ter isso num... Primeiro upgrade de videogame na primeiro época, DLC não era pago. Era o Nintendo 64 Pro, né? Era o Play 4 Pro, e o 64 Pro na época já fazendo história e ninguém sabia. Era o... Eu não sei se era Perfect Dark ou era o Winback, agora não lembro, porque a ativava, ficava meia tela. Era quadradão, né? Quadradão como todo bom jogo do 64. Então, o cara imaginava, por exemplo, jogos dessa época. Acho que o Winback não era, mas, por exemplo, um jogo que é muito bacana, que ia ficar pra dois também, só que ele tem multiplayer, mas versus. O próprio GoldenEye, por exemplo, entendeu? Um multiplayer. E aquele controlezinho com analógico, nossa, era bom, né? Muito foi jogado, né, na casa dos amigos aí, cada um com controle, aquela telinha na casa dos 14 polegadas dividida em 4, né, e a gente achava o máximo. Na casa dos participantes desse pódio. Melhor era espiar o que você estava fazendo. Licença to kill, tem que ser. Ah, mas existia um código de honra, né, ninguém olhava pra aquela coisa. Quer dizer, dava uma olhadinha. Dava uma olhadinha assim, não, tô espiando. Mas era aquela coisa fluía, porque ficávamos horas jogando. Mas... tem muito jogo. Pra quem é fã de jogar com um amigo, jogar em co-op, acho que esse pensamento aí esse jogo tem potencial pra ser co-op, acontece praticamente em qualquer jogo. Muitas vezes, né? Que é bom, assim. Qualquer jogo que tu joga sozinho e tu olha aquele jogo é bom, tu pensa, ei, imagina se fosse co-op, né? Há pouco, né? Tô meio atrasado, mas há pouco eu zerei o famoso. Né, grandioso Last of Us, né, o remaster no Play 4, que eu não tive um Play 3, então joguei só agora, e a experiência é fantástica. Então, claro que eu não sei se fosse co-op, talvez, eu conheço as limitações do hardware do Play 3 na época, talvez ele não fosse tão grandioso como é, mas, né, vamos sonhar um pouquinho, assim, caso seja possível, se ele tivesse um co-op, seria um jogão, assim, um Uncharted, se tivesse co-op, seria um jogão, o próprio Red Dead, como tu falou, ou outros jogos mais, né, Vamos tirar essa dúvida do se tivesse o co-op, porque uma coisa que fica bacana, inclusive, pra gente definir o se tivesse o co-op, por exemplo, Last of Us... Tu gostaria que ele tivesse o split screen pra te jogar com o cara do lado ou que ele simplesmente, por exemplo, tivesse o modo online agora no Play 4 pra te jogar com outra pessoa junto contigo? Faria diferença ter um e outro? Como, por exemplo, agora o Way Out saiu e a parte do split screen voltou, então. Seria bom o suficiente se apenas tivesse modo online pra te jogar com outra pessoa co-op, claro, tu cria ali entre os dois, mas cada um na sua casa, cada um na sua tela. É, Cara, o modo co-op, para quem é fã do cooperativo, seja online, seja split screen, qualquer modo de co-op já agrada. Tanto faz, né? Já. É, tanto faz. Não precisaria ser que nem o Last of Us, não. Não precisaria ser igual a Way Out, né? Que não interessa se tu tá online ou não, a tela é sempre dividida para vocês dois estarem vendo o que o outro tá fazendo e tá por dentro da experiência toda. Podia ser online, é normal, como qualquer outro jogo, mano. Já seria foda, assim, né? O Red Dead Redemption do Play 3, lá do Xbox 360, na época a gente jogava, né, em redes, dois Xbox ligados em rede. O modo... Pra tentar fazer um co-op ali, né? É, ele tinha um modo cooperativo bem limitado na época, assim, era bom, assim, era um mapa grande, tinha umas missões, assim, uns lugares no mapa, assim, que tu podia andar, né, livre com teu amigo ali, matando as pessoas, fazendo a fusarca. Qual é a idade do cara, né? Fusarca entrega idade. fazendo. Aloprando ali com a galera, aprontando altas confusões na sessão da tarde. Dois amigos juntos. Podia fazer isso, mas era isso, né? Tipo, chamar a polícia no GTA, ficar causando caos e chamando a polícia. Podia fazer isso, no Red Dead. Bom, tinha umas missões, uns fortes, uns esconderijos com uns bandidos. Tu podia ir lá matar os caras ou caçar animais ali, mas era bem limitado. Coisa que vai ser resolvido no 2 agora, vai sair em outubro o Red Dead 2. E sabendo do impacto que o GTA V e o modo online dele tiveram no mercado, aí com certeza a Rockstar vai fazer um modo semelhante, né? Vai colocar um co-op, será? É, eles, né, a Rockstar puxou um pouco pro lado, apesar de ter um co-op bacana no GTA V ali, com as heists e co-op e tal, eles começaram a dar mais ênfase em conteúdo assim mais casual, corridas, né, e coisas mais... Não tão co-op assim no... Sim, não tão história, né? É, não tão específica no co-op, em tu trabalhar pra uma missão e tal. Mas eu acho que eles vão trazer isso. Eu tô com uma esperança, talvez, que eles tragam isso. É, que eles tragam isso pro Red Dead novo, hein? Uma das minhas maiores alegrias foi quando o GTA San Andreas eu descobri que tinha o co-op. Assim, um cara tinha que ir lá no meio dos prédiozinhos lá. E daí lá tu podia chamar um outro jogador. E a minha esperança era que o Red Dead tivesse isso, o Redemption. Aí, infelizmente, não tinha. Tinha esse modo online que tinha que ter dois Xbox, no caso, nosso, pra conseguir colocar. Aí já tava entrando na era do online, né? Então, que daí começou o online. Começaram a abandonar a tela dividida e a tela compartilhada pra ir pro tudo online. É, agora, tomara que com essa crescente, assim, um pouco dos jogos co-op, a Rockstar... Te ouça e coloque um modo co-op no Red Dead. Eu acho que vai ter sim, só que não dá pra esperar muito pelo co-op local. Essas empresas grandes assim não estão mais. Estão deixando um pouco de lado. Talvez a Way Out traga um pouco esse questionamento de novo, mas acho difícil. Porque, né, aquele lance, né? Onde quando tem online, duas pessoas compram a cópia do jogo. Quando tem local, só uma compra e duas jogam, né? Verdade. Um jogo que eu sempre, né, contribuindo com a minha. Meu desejo de jogos que eu joguei sozinho e olhei assim, putz, esse jogo, se fosse co-op, seria foda. É Fallout 3 e Fallout 4. Quando eu joguei. O 3 eu joguei pouco, todo mundo elogia muito e tal. Eu não joguei muito, mas já achei foda na época. O 4 eu zerei e joguei bastante. E quando eu, né, me encontrei ali naquele mapa aberto ali, caminhando pelos escombros, pelo aquele mundo pós-apocalíptico, explorando e catando item, enfrentando inimigos e monstros e tal, pensei, putz, esse jogo, se fosse co-op, seria muito foda. Vale um pod pra falar sobre o novo Fallout, né? Fallout 76. É verdade. Eu tava aqui enquanto vocês estavam falando dos jogos que vocês estavam com aquela vontade de jogar co-op aqui. Eu sou daquele princípio, aquele jogador em que quando eu joguei single, por mais que eu tava jogando single, eu estava com alguém jogando. Então eu fiquei pensando, divagando aqui, que jogo que me faria jogar co-op. Só que daí, a experiência single com alguém ao lado foi interessante, é interessante. Só que eu também fiquei pensando, levando uma conversa também para esse lado. Será que o jogo que a gente jogou como single, querendo um co-op, seria esse bom jogo se tivesse o co-op? Aquele cara mais chato que estraga o papo, tá ligado? Existe isso aí, muito. Porque assim, ó, vamos pegar exemplos agora. Hoje em dia é muito tranquilo a gente poder jogar online ou jogar multiplayer, no caso, que não é um co-op. Mas o jogo teria todo esse efeito mesmo? A gente teria essa imersão toda mesmo? Eu fiquei meio divagando nesse sentido. É um bom argumento. Quando tu falou Fallout agora. Cara, tu tem uma história pro Fallout, essa história é tua e tu queria dividir com alguém. Será que a tua história, se fosse construída dividido com alguém, seria mesmo? Seria tão bom? Até em limitações técnicas do jogo, por exemplo, até. Não vamos muito nessa parte da parte técnica, até porque a gente já tá num momento em que, para fazer co-op num gráfico ok, aceitável, é possível para qualquer jogo hoje em dia. Mas ele marcou a gente, de qualquer forma. Esses jogos que nós jogamos single player. Então o cara fica naquela situação. Será que a experiência que a gente teve sendo single, se ele fosse feito e tivesse co-op, a gente ia dar tanta bola agora? Será que a gente ia ter, sei lá, esse saudosismo? Acho que talvez? Depende. Eu vou dar um exemplo. Sempre tem, né, aquela galera que temos que respeitar. Tem gente que não tem com quem jogar. Eu, graças aos meus amigos nerds, irmãos, e, né, eu tenho uma galera assim que acompanha jogos junto comigo e me proporciona essa experiência de jogar com alguém sempre. Né? Então, mas eu entendo que tem gente que quer jogar o game, né, e quer ser gamer e não tem com quem, muitas vezes, compartilhar de uma maneira mais interessante, a não ser online com um cara que, né, um aleatório ali. Então é difícil até ver essas reclamações online aí, não veio estragar meu jogo, né? Vou estragar meu jogo, meu jogo era single, o cara vai botar um copy agora, tem que jogar, né? Então, não, isso aí realmente existe. E eu vou dar um exemplo de um jogo que, apesar de eu ter jogado ele, achei ok, achei bom, que ele era single e, né, por motivos de mercado, que a gente conhece a nossa querida empresa EA Games, famosa mercenária, né, do escândalo dos loot boxes. Ela fez com a saga Dead Space, né? Dead Space era um jogo de suspense, terror, survival horror, muito, muito elogiado, né? Na primeira versão, a segunda versão também, né, foi bem elogiado e tal. E aí no terceiro, ele pegou uma carona ali numa época que estava bombando jogos como Gears of War, com tiroteio, cooperativo e tal. E eles fizeram o terceiro cooperativo e numa pegada mais ação, assim, então... Não vingou, sabe? Eu gostei, eu joguei e gostei porque eu gosto do co-op. Mas se eu for fazer uma análise crítica, assim, dizer o que ele era no primeiro, que eu virei o primeiro, o segundo eu não joguei. Virei primeiro e a sensação que o primeiro me passou de terror e aquela coisa, o segundo, né, o terceiro lá que teve o co-op, foi divertido, foi bacana jogar com o meu irmão, mas não teve o mesmo impacto. Eu reconheço isso, que alguns jogos podem estragar a experiência, né, quando tu adiciona um co-op. Eu não sei se seria na estragar a experiência, mas mudou um pouco o foco o próprio Resident Evil, que começou também, com um terrorzão. Eu adorei, os co-op. E acabou colocando um co-op assim, que virou mais ação, né? Eu não quis estragar a experiência do jogo. A minha intenção foi falar assim, ó, será que o jogo, na época, se lançado como co-op, ele já não seria um jogo totalmente diferente? Mas tu diz porque quando colocando co-op, teria que ter alguma limitação do single player? Não só a limitação, mas por exemplo, assim, o cara quando desenvolve ali o jogo, ele tenta entender o que, que o player vai fazer, o que, que ele precisa fazer. Aí quando são dois, ele tem que pensar em elementos para aquela cooperatividade ter algum sentido, porque simplesmente tu colocar mais um sprite ali para te andando e tá seguindo o cara, às vezes, pô, eu não sei se é porque fica muito fácil, entendi. Tu só colocar um cara atrás e ficar te seguindo, te ajudando a dar tiro e gastando tuas mãos. Exemplo, né? Te interrompendo, mas aquele famoso jogo co-op que o segundo player é a cópia do primeiro, né? É o Knuckles. É o Knuckles. Um clone, não, e pior que o Knuckles. Vamos botar o modo pra dois aqui, o segundo é um pipoca o cara do lado, assim, vermelho, né? Um é azul, outro é vermelho. E aí nas cutscenes do vídeo do jogo lá, tá só aquele cara parado, assim, nem aparece. Nem aparece. Ignora o cara. Ignora ele totalmente, assim, aí quando volta o jogo ele aparece de novo. Isso que eu fiquei com receio, sabe? Não, isso é verdade. Tem jogos, eu vou dizer assim, tem jogos que eu consigo ver, assim, ó, não, sem tirar nem pôr, só jogar mais um player do meu lado aqui e ele ia funcionar. Que é o caso do Fallout. Claro, com alguns ajustezinhos aqui e ali, mas o jogo no jeito que ele é hoje, se me colocassem à disposição mais um player pra fazer junto comigo aquilo, E se desse para adaptar o lance de, né, enquanto eu estou fazendo o diálogo, o outro player vai ver o meu diálogo, ou vai ficar por ali, vai conseguir experienciar aquilo junto, talvez. Mas só de jogar o cara ali já ia estar bom, entendeu? A experiência do jogo, né, a primeira parte do jogo, a básica, que é explorar, matar, ganhar nível e tal, com alguém mais ali já funcionaria, entendeu? Agora tem outros jogos que não, que eles têm uma mecânica um pouquinho diferente, aí para tu colocar mais alguém junto ali, tu teria que adaptar alguma coisa, fazer ficar mais interessante para não ficar só mais um boneco jogado ali, né? O próprio Mario teve que adaptar um monte para ter um Mario Co-op. Não é o mesmo jogo, eu acho, se não me engano, nem vendeu. Depois aqui pro lado de cá ficou conhecido o Mario 2. Então, por isso que eu penso assim, pá, o jogo, beleza. Ele é feito para fazer single, mas tem muitos jogos também de plataforma que são muito bacanas, co-op. Eu estava comentando aí do Troopers, era muito bacana. Ah, sim, na época do Super Nintendo, né? Muitos jogos. E tinha jogos que realmente, tu apertava start, só caía um outro cara que não fazia diferença nenhuma. Mas, como eu falo, às vezes tem que ter um sentido pro jogo ser co-op. Pelo menos assim, enquanto eu aperto um botão, tu tem que apertar o outro. Nem que as portas sejam assim, sabe? Mas só colocar o cara atrás de ti, às vezes para dividir a experiência, às vezes eu não sei se convence. Em defesa do que tu tava falando ali, que, né, das vezes que tu pode jogar um jogo single player e tu experienciou legal ele e tu pode dividir com alguém, e eu mexi ali que tem aquele cara que não quer que estrague um jogo single player dele, porque ele não tem com quem dividir, eu vou me encaixar um pouco com esse cara. Porque como eu não tenho com quem dividir presencialmente um jogo, né, se eu vou jogar um jogo single player, às vezes eu tô jogando, eu me considero mais social nesse sentido, então quando eu tô jogando um jogo foda, que eu acho assim, bah, jogo foda, muito massa, aí eu olho assim, putz, mano, sabe, tô guardando pra mim aquela experiência, não tem com quem dividir aquilo ali. Sim, não tá dividindo. Não tem com quem conversar sobre aquilo ali e tal. A não ser que tu termine o jogo e depois tu pergunte, vai conversar com os amigos, ah, eu virei, tu zerou aquele, ah, zerei e tal. Mas eu, às vezes eu penso assim, putz, podia ter um co-op esse game pra eu, né, pra eu ter com quem dividir ele online, né, jogar com os amigos online, ou de longe e tal. Porque se eu realmente, eu não, essa experiência de ter alguém do lado ali pra dividir, tipo, passando o controle, ou orientando, ou dando meu pitaco enquanto o outro tá jogando e tal, isso aí eu não tenho, então, pra mim fica mais fácil, né, julgar ou falar dessa forma. Isso que tu comentou até vai um tópico para um próximo podcast, que seria essa parte que os gameplay fazem, né? Muitas vezes a gente assiste por ter essa sensação de compartilhamento, né? A opinião da outra pessoa, vendo o que ele tá fazendo no isso, jogo. É como se estivesse compartilhando a ideia com alguém, com os live. Para não ficar muito grande o nosso podcast, vamos finalizar por aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra ti que tá escutando. Qual seria o jogo que tu consideraria que aquele single que poderia colocar um co-op que não estragaria a experiência do jogo, só melhoraria? E eu quero te agradecer por ter escutado até aqui e pedir o teu feedback pra saber o que tu achou, se foi legal, se não foi legal, qual o próximo papo que a gente pode falar, ou qualquer sugestão e crítica também. Comenta aí embaixo. E vocês, gurizada, alguma coisa a declarar? Fiquem longe das drogas. Joguem jogos co-op. Mas por mais jogos co-op e menos drogas. Menos Battle Royales. Não fumem Battle Royale. Agora vamos me odiar, vamos dar um dislike. Curtam, compartilhem, que vocês vão nos ajudar bastante. É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço. Falou.